Você está ouvindo o Checkpoint do Estação 64. Sejam bem-vindos a mais um Checkpoint. Neste Checkpoint, falaremos sobre os jogos que jogamos durante o mês de fevereiro. É isso? Finalzinho de janeiro e começo de fevereiro? Por aí. A gente mente aqui. É claro que a gente não é tão certinho assim. Tem jogo que a gente jogou antes, mas a gente fala depois. Pode acontecer também, mas a gente deixa isso no oculto. A primeira coisa que a gente vai falar é que a gente fez lá a votação dos jogos. O nosso 3 jogos, 1 ganha, a gente jogava esse jogo, né? O vencedor foi Kid Icarus. Todo mundo aqui fez a lição de casa? Eu fiz. Eu fiz até metade. Então não fez. O que é metade? Quantas fases são metade? É pegar, jogar 1 hora e meia e depois cansar. Isso até qual estágio, Lucas? Acho que o 2. Tá, então fiz um pouco mais que a metade. Eu não sei. Eu não sei quantos estágios são. Então, Jeff, vai lá. Você que jogou mais. Primeiras impressões, ó, qual a sua história com Kid Icarus? Minha história com Kid Icarus é nenhuma. Eu tive um NES, que meu tio me deu, já contei essa história, e ele me deu 7 jogos vagabundos. Que nenhum era Kid Icarus. Da Nintendo eu só tive Ice Climbers. Eu só queria, assim, pra começar, os 3 jogos é cada um daqui, a gente escolhe um, né? E quem escolheu não jogou até o final, só queria deixar esse disclaimer aqui. E que não fui eu que escolhi Kid Icarus, tá? E que também não fui eu, por mais que eu não tenha jogado até o final, tá? Mas eu escolhi por curiosidade, eu não gostei, e aí não fui até o final. Não, na verdade, motivo, curiosidade? Na verdade, o motivo é que eu cheguei do trabalho cansado, dormi, acordei pro Psycast e esqueci de terminar, mas é basicamente isso, eu não gostei. Eu também achei uma porcaria, assim, Nem pra... Eu não sei, o Kid Icarus em relação ao Castlevania, eu não sei qual... Eu tô muito preparado pro cast, então eu não sei qual é a relação de tempo entre os dois. Mas eu achei o Kid Icarus, tipo... Eu joguei 3 fases, a terceira eu falei, ah, não. Já entendi, não quero mais nem tentar. Né? Parabéns pro Jeff que continuou. Mas, mano, ficar repetindo a mesma música, fase após fase, e com aqueles pulinhos filhas da puta clássicos do Nintendinho, não me agradou nem um pouco. Ah, não, você entra em sala aleatória e começa a voar um monte de coisa em você, assim, você nem tem muito tempo de reação. Além de você falar do pulinho, às vezes você pula de uma plataforma pra outra e o Peach começa a andar um pouquinho do nada, sabe? Você, que é isso? Eu não gostei nem um pouco também. É um negócio que eu olhei, assim, comparar isso com, por exemplo, Kid Icarus tem 2 jogos de 3DS e de NES, né? Não, é gritante. Três. É 3? Gameplay. Olha, eu não sabia. Novidade pra mim. Mas eu gosto muito do de 3DS, e esse de NES realmente não gostei nem um pouco. É, então, essa parte aí que o pessoal fica voando e o cara fala, ah, duvido que você enfrenta, é muito idiota, vocês não viram? Porque é só você ficar parado atirando pro lado e pra cima. É, tem essa sala, que você ganha um item lá, o cara desafia você. É. Nossa, eu não fiz essa sala. Ah, olha aí, pulou as salas, né? Então, as salas eu usava mais pra resetar bicho do que pra fazer alguma coisa, sabe? E é um pouco desesperador, não é? Ficar comprando item e não tá sabendo o que você tá comprando, velho. É, eu me senti muito pobre nesse jogo. Eu entrava na sala e falava, mano, isso aqui é muito caro, velho. Aí a sala se fechava. É caro mesmo, é 500 e alguma coisa, ou um item lá, e você... Dependendo do inimigo que você mata, você ganha 1 coração e os mais difíceis eram 10. Aí você, caramba, eu vou ter que farmar um jogo de NES? Exato, isso eu também fiquei meio bolado. Eu não gostei do... Nas primeiras fases tem bastante o ceifador lá, que ele te vê e fica maluco lá e ele invoca uns bichos que tira bastante vida. Eu também não gostei dele, é difícil encontrar alguma coisa que eu gostei no jogo, na verdade. Eu gostei da música no começo, que me fez lembrar dos remixes do Smash, e é isso. Eu gostei da historinha de você pegar as 3 armas e depois você voar. Eu acho que vocês perderam a parte final. Eu não peguei nenhuma arma. Então... Eu peguei uma. Você não pegou nenhuma, irmão? Não, onde que pega as armas? Onde pegou a arma nisso aí? Você derrota um bicho dentro de um lugar lá que você fica salvando os bonequinhos com martelo. E aí você ganha uma das três armas, né, em cada um. Em qual mapa é isso? Não, você derrota um boss, você ganha, não é? Ah, então, acho que eu já cheguei num boss, velho. Acho que Jamon, então você não passou de mim, cara. Então eu não faço, porque você falou fase 2, eu tô considerando, tipo, eu tava na terceira tela, eu não sei o que era isso. É que eu considerei, tipo, as 3 armas, né, que são os objetivos. Eu peguei uma e, tipo, continuei um pouco e aí parei. Porque eu acho que eu percebi que ia ser a mesma coisa os outros. Ou não, Jeff? É diferente? É, então, o que muda, acho que é a escala do labirinto da fase final, né? Porque quando você chega... Ah. Quando você chega, se eu não me engano, é fase 1, 2, 3, acho que a quarta é o mapa do boss final, né? Aí eu não sei se você percebeu, é meio que um labirinto, né? Que é uma bosta. Então, é, uma bosta. Eu tava meio perdido, eu falei, além de ficar voltando toda hora, porque eu morria direto que nem idiota, eu tive que usar o fax. No segundo, eu encontrei a saída na cagada. Aí no terceiro eu fiquei meio perdido. E é foda desse jogo que, tipo, você fica lá perdido e você tá sem vida, cara. Aí você não sabe pra onde ir, você fica tomando dano adoidado. E se não fosse o negócio de voltar, acho que eu teria feito que nem o Jomon. Mas acho que no final é aquela parte do Kid Icarus do 3DS que você é a parte que voa, né? Sim, que é o início de cada fase. É, então. Eu acho que isso é, pra mim, foi a parte mais divertida, assim. Tipo, é meio ruim se você for comparar com um jogo de navezinha, mas de toda a experiência que eu tive no jogo, aquela lá era a parte mais agradável, eu diria. Nossa. Mas é isso, né? Só terminei porque eu falei, vou fazer a lição de casa, porque a gente faz a lição de casa. Eu preferi dormir. Mas eu não gostei do jogo, assim, mas eu achei interessante só a premissa, né? Das frases idiotas, ah, duvido que você vai acontecer isso, que você vai conseguir fazer isso, ou faça isso e salve o mundo, essas baboseiras assim, sei lá, meio anos no 80, 90, que eu acho, eu me identifico um pouco, acho divertido. Eu tenho um carinha super feio que dá asas pra ele. Boa. Uma pergunta, quando foi a primeira vez que vocês usaram o... Eu imagino que todo mundo aqui usou voltar no tempo em algum momento da habilidade. É, eu esqueci o nome dessa função. Rewind? O Rewind, isso. Quando foi a primeira vez que vocês usaram o Rewind? Eu usei direto. Depois do primeiro pulo, velho. Eu usei direto também. Eu dei o primeiro pulo que nem o Jeff, assim, você vê que ele anda um pouquinho a mais e cai, você, ah, não, eu não tô a fim de me estressar. Eu tentei evitar usar isso, eu só usei nos casos. Eu não joguei nada, basicamente. Então eu só usei em alguns casos que eu caía desse jeito. Que eu olhei e falei, putz. Não, até aqui eu tô masterizado, eu posso continuar. Mas talvez se eu usasse muito mais o Rewind, eu conseguiria engolir melhor esse jogo. Não sei. A flecha dele uma hora melhora ou vai continuar meio. Não chega nem no final da tela até o final? É, vai longe sim. Melhora, mas a pior parte é que quando você enfrenta o boss, você vira pelado de novo. Eu achei isso ridículo. Nossa, que legal. Isso é zoado. Só que a parte legal é depois que você termina o jogo, você pode ter New Game Plus ali. Você pode voltar e rejogar pra E você humilhar conseguir todo mundo. um high score mais alto, aí você já tá equipado já. Ah, divertidíssimo. Divertidíssimo pra alguém que já deve ter masterizado, né, o jogo, porque a gente é criancinha, sei lá. Imagina na época que sem rewind. Você ia se fuder, até você chegar lá, você devia estar pró no jogo, né? Aí Sim, é. você vai estar pró no jogo com superpoderes. Meu Deus do céu. Aí você faz um estrago no high score e conta pro seu amiguinho. Aqui, ó, meu pau é maior. Tá, então o jogo foi desaprovado pra todo mundo. Pra mim foi. Tem tanto jogo de NES melhor aí, isso aí não tem como. Eu pelo menos não consegui aproveitar e ficar com vontade de terminar. Eu não sei. Pra mim foi esperado. Não esperava muito mais, não. E agora então, a gente vai fazer a próxima votação, que eu espero que dê mais certo do que a que foi que passou. E agora a gente vai colocar três jogos de Super Nintendo ao invés de três jogos de Nintendinho. E os três jogos de Super Nintendo vão ser o Earth Defense Force, o Poppin' Twin Bee e o Pilotwings. Então eu vou deixar lá na página do. Você vai ver nos, no, na descrição do episódio. Tem lá o link pro Forms do Google para você votar no que você preferir que a gente jogue e comente. Fazer esses comentários, essa análise profunda de pessoas que não terminaram o jogo. E vamos para nossa programação normal? Vamos. Take your best shot and try to finish it. Don't blow it, 'cause I will kill you before you know it. Nesse mês de janeiro, eu aproveitei que era último mês antes de voltar às aulas. E aí eu não joguei tanta coisa, acho que eu joguei muito mais coisa que eu não terminei. Mas eu terminei dois jogos. que estavam na minha, no meu backlog, assim, eu tinha comprado esses jogos há muito tempo. É basicamente no lançamento de cada um desses jogos. O primeiro que eu terminei foi o Mad World de Wii. Todo mundo conhece Mad World? Nossa, conheço, mas caramba, isso aí tá voltando pro passado, hein? É aquele jogo preto e branco da Sega, não é? É da Platinum. A Sega foi uma parceria da Platinum com a Sega, então é publicado pela Sega e é feito pela Platinum. É o primeiro jogo da Platinum, de passagem. E em resumo, assim, pra quem não conhece, é um jogo que você que é preto e branco, o Lucas já falou, imitando o SimCity. Ah, foi o Jeff. O Jeff falou, imitando o SimCity. E tem vermelho pra sangue, porque é um jogo super sanguinolento. E amarelo, eu acho que às vezes aparece amarelo pra algumas escritas. Mas eu não lembro se aparece amarelo ou se eu tô confundido com o SimCity. E nesse jogo você é um cara que tem uma motosserra e tá participando de uma... De um jogo, né? De um Battle Royale, assim, entre aspas. E aí, em cada fase do jogo, o jogo é bem curto até. Em cada fase do jogo você tem o início dele, que você tem que fazer uma pontuação. E quanto mais violento você é pra matar alguém, melhor a sua pontuação. Então, por exemplo, você pega o cara, coloca o cara dentro de um saco de lixo, pega uma placa de rua, estanca no cara, a pontuação tá multiplicando porque você tá fazendo mais maldade com a pessoa. E aí você pega o cara e joga no triturador de carne. Aí você vai ganhar lá a sua pontuação por ter matado, por ter jogado ele dentro da lata. E essa pontuação multiplica. Quando você chega num threshold, você enfrenta o boss. E normalmente o boss é um bicho que você bate com a sua motosserra da mão, fica girando, batendo e tirando vida do boss. Até ter algum quick time event, e aí você mata o boss de uma forma violenta também. É, deixa eu perguntar uma coisa, Jomon. Eu sempre achei que esse jogo era aquele pra cumprir tabela de jogos violentos da Nintendo, porque nunca tava em falta no Wii. Sim. Ele realmente é bom mesmo, ou é só violento por ser violento, e é o que chama atenção nele? Eu achei ele divertido porque ele é super violento, assim, ele não faz... Ele é violência pela violência, ele tem seus pontos interessantes, eu vou chegar nele, assim... O gameplay é que, assim, é verdade, um ponto que eu quero chegar. Faz muito tempo que eu não jogo Wii, né? Desde que o Wii acabou, talvez eu não tenha jogado nenhum jogo que use tanto sensor de movimento. Então, o meu braço cansava. Porque ele tem aqueles momentos, tipo, você pega um cara e começa a girar o cara pra arremessar a pessoa, aí você tem que começar a girar o remote. É o Wii Remote mais um chuco ou é só o Wii Remote? Não, é com o Nunchuck, Tem hora que tem um bicho que ele vai bater com você com uma espada, e aí o personagem ele vai fazer aquela pose japonesa de parar com as duas mãos, né? Dar um tapa. Aí você tem que fazer o Nunchuck e o Real Remote pro meio, assim, pra você fazer esse tapa. Então o jogo, assim, ele abusa bastante do sensor de movimento, né? Ele é um típico jogo de Wii. Mas eu achei ele, assim, ele é muito aquém do que a Platinum faz atualmente, mas dá pra perceber já nele mecânica de dodge, que não é igual no Bayonetta, que o tempo para e tal, mas você fazer um dodge na hora te ajuda bastante. Já de passagem que o dodge você faz balançando no Chuck. Então eu fico balançando no Chuck que nem um idiota várias vezes. Mas eu gostei muito do jogo. Todas as músicas do jogo, assim, é um jogo que tem... Ele tem alma, assim. Todas as músicas dele são hip-hop, todas as músicas são cantadas. E tem música que vai repetir, mas só que o jogo ele tem... Eu terminei ele em 3 horas e meia, então não é... Nem perto de repetir muito. Uau, é curto demais. Eu não sabia que era tão assim. É, então, eu me impressionei o quão curto ele é. Ele é muito curto. Eu lembro quando que eu joguei, eu fiquei feliz de ter jogado esse jogo. Acho que até por ser curto, ele não fica tão repetitivo. Eu acho que se ele aumentasse um pouco, eu já ia ficar mais, sei lá, meio puto. O único problema é que, sei lá, naquela época eu morava na casa da minha avó. Aí eu me senti um pouco desconfortável. Falei assim, não vou desligar isso aqui. Vou jogar isso aqui quando ela tá dormindo. É melhor. Isso realmente. Porque ele tem muito pouco amor pela vida, né, basicamente. Ele tem até umas críticas aqui e ali, mas ele tem muito pouco amor pela vida. E uma coisa que eu achei muito da hora é que, assim, quanto melhor seu inglês, melhor o aproveitamento do jogo. Porque enquanto você vai jogando, você tá num reality show, né? Que é esse Battle Royale. E tem narradores que ficam falando o que você tá fazendo. E eles ficam fazendo, inclusive, piada. Então aparece o boss, aí o cara vai lá e começa a tirar sarro do boss. Começa a tirar sarro do relacionamento dele com o boss, sei lá. E é muito rápido, porque é meio que um... Sei lá, aqueles MMA, parece, dos caras comentando. É super acelerado o inglês deles. Então tinha muita hora que, porque eu tava um pouco mais centrado, não tava conseguindo escutar o que eles estavam falando, eu não tava prestando atenção no que eles estavam falando. Mas eu achei toda a apresentação, assim, pelo tempo que ele tem, ele não tem, que nem o Jeff falou, ele, se ele fosse maior, ele ia ser cansativo, porque ele não é tão profundo assim, né? Tem uma hora, você muda basicamente a estaca que você coloca na pessoa. Aparece um inimigo novo aqui e ali, mas normalmente muda o cenário, mas as coisas que você tá fazendo durante essas 3 horas são bem parecidas. Mas eu achei, pelo tempo dele, eu achei um jogo legal. Eu achei um jogo... Eu fico a recomendação. Ou se você olha e fala, ah, violência não é pra mim. Mas se você gostar um pouco de hip hop, pega a trilha sonora do YouTube, que é show. Até eu fiquei na vontade de jogar por esse tempo aí. Então, jogos curtos interessam, né? Pra durar num dia, assim, e falar, ó, zerei, pronto. Tô com vontade é dos tempos de jogar e ficar com o braço cansado. É, nossa, que raiva. Mano, eu me senti velho com isso, velho. Porque eu jogava, quando eu jogava, eu era muito moleque. E eu não tinha... Eu jogava Mario Galaxy o tempo todo lá, girando aquela porcaria, não sentia dor. Aí nesse, tinha uma hora que eu tava esquivando, eu falei, caraca, meu ombro... Meu cotovelo tá doendo. Envelheceu, né? A gente agora não consegue mais jogar. Eu acho que... eu acho que eu sou o único daqui que admite que, sei lá, jogar... Se um dia a Nintendo lançar de novo o Mario Strikers, eu acho tão divertido chacalhar o emote e dar uma porrada, velho. E dar um teco. Eu acho que legal. Eu acho a mesma sensação que eu tenho com o Mad World. Eu não queria jogar esse jogo sem ter controle de movimento. Não, também. Eu acho que faz parte do charme dele. O Mario, talvez eu discorde. Faz muito tempo que eu não dou play nele pra lembrar se era uma boa sensação ou não. Olha, mas... que nem o Donkey Kong, meu. Quando você derrotava os chefes, você tinha que balançar loucamente os controles pra dar a maior quantidade de porrada lá. Cara, muito, muito satisfatório. Sinto falta um pouco disso aí. Só um pouco. É que ficou na época. Eu acho que quando você vê um ele fazendo tudo com o controle de movimento, você fala, eles queriam usar o Wii. E abusa, né? O próximo jogo, eu vou totalmente na parte contrária do Mad World. E é outro jogo também com muito tempo. E muito grande. Não, muito grande não. Ele é bem menor que o resto da série. Eu finalmente terminei Persona Q Shadow of the Labyrinth, que é o primeiro Persona Q do 3DS, né? E pra quem já ouviu o Checkpoint, sabe que eu tenho 2 também. Só que o 2 eu ainda não terminei. Talvez no futuro eu falarei aqui. E pra quem não sabe, o Persona Q, ele é o crossover entre Persona 3 e Persona 4 lançados exclusivamente pro Nintendo 3DS. Ele tem elementos de explorar dungeon, e essa é uma grande parte do jogo. Essa é a maior parte do tempo que você vai ficar dentro de uma dungeon de Ethereum Odyssey. Então... é aquela coisa, você vai ficar andando pra um lado, andando pro outro, visualizando o mapa de o que o seu personagem tá olhando e desenhando o mapa na tela de baixo. E por causa disso, até de você ter toda essa liberdade pra você desenhar o mapa, os puzzles das dungeons são absurdos, assim, eles são muito bolados. Não vou falar bem bolados, eu gosto deles, mas só que dá uma dor de cabeça. Você vai falar, puta, tem que fazer anotação aqui, porque a Ethereum te permite essa liberdade, né? Então você fica fazendo anotação lá no calabouço, na tela de baixo, enquanto tenta sobreviver na tela de cima, né? Tenta sobreviver na exploração. Uma dúvida, é estilo tipo o Phantom Hourglass, que você tinha que ficar anotando coisa nos mapas toda hora pra ficar fazendo puzzle em outras ilhas, outros lugares? É tudo normalmente no mesmo mapa, assim. Só no final que começa a ter... você tem que ficar indo e voltando. Basicamente no último, os 2 andares, eu acho. Que aí você tem 2 andares que estão interligados, mas é relativamente simples os 2. Mas só que assim, por exemplo, esse jogo, o mapa embaixo funciona em quadradinhos. Então, o que você escolhe é qual quadradinho, como que você vai desenhar o quadradinho, né? Qual quadradinho você vai passar o contorno pra você saber onde você tá. Ah, tá. O jogo, ele te dá bastante dica, assim. Quando você olha pra uma parede, ele aparece na tela de baixo a parede em azul claro pra você só passar e desenhar em cima, né? Pra você ter a exatidão de onde tá as paredes. Então, eu gosto muito, assim. Eu achava que uma ideia horrível. Eu joguei Ethereum 4, eu gostei bastante do que eu vi. E agora eu virei um fãzinho, ainda no início, mas um fãzinho de Ethereum. E por Persona Q ter essa jogabilidade, eu também gosto dela no Persona Q. Você acha que essa questão de mapa, que é muito importante, né? Em jogos de, sei lá, Ethereum Odyssey, no Persona Q, se portar isso pro Switch, você vai querer jogar no 3DS? Então, eu não sei. Eu acho que faz uma boa parte da experiência você desenhar, Eu não sei se eles vão tentar portar, se eles vão eles vão deixar na modo portátil você desenha do lado. Eu não sei como eles vão fazer. O jogo, ele é legal. O Ether, no caso, seria legal porque você faz build também, né? Mas aí você perde uma parte da experiência que é desenhar. E aí, sobre o Persona Q, especificamente, ele coloca elementos da série Persona. Então, você tem magias de Persona e você enfrenta as Shadows do Persona 3 e 4. Então, são bichos com relativamente pouca carisma, esses inimigos. Que são umas gosmas, basicamente, uns quadrados, uma mesa pegando fogo, um negócio assim. A ideia é essa, é alguma coisa com uma máscara. E você vê o ponto fraco, usa o ponto fraco, e aí caso você... Todas as pessoas do seu time, ou pelo menos uma boa quantidade de pessoas do seu time, tem acertado pontos fracos, aí você tem o Aura of the... Eu não consigo falar isso. O ataque... Aura of Attack. É Aura of Attack. E eu não sei se falei isso certo. Mas aí você tem esse golpe, que é um golpe em área que dá dano em todo mundo. O problema, o jogo, ele... Assim, eu já sabia que o jogo, ele tinha um... Dá pra quebrar ele muito fácil usando umas magias que dá One Hit KO. Então, basicamente, todas as lutas, até basicamente a dungeon final, eu terminava com essa magia de One Hit KO em área. Porque você tem um negócio pra aumentar a possibilidade de dar One Hit KO. Então, assim, como facilita isso... Você... Meio que você se sente bobo se você não usa. E aí eu matava todas as dungeons assim. Então fica muito mais um jogo de... Eu entro na luta, tenho que ver uma animaçãozinha rápida de... Eu tenho que selecionar todos os ataques, porque a pessoa que dava o ataque em área tava em último. Tenho que selecionar todos os ataques, presto atenção no último ataque que eu vou selecionar, e vejo ou a animação saindo, ou no final do jogo eu tava pulando todas as animações e só vi os golpes saindo, mata todo mundo e vou seguindo. Então o jogo, ele ficou meio mal no balanceamento dele. Você não se sentiu desafiado em nenhum momento? Não teve nenhuma luta que você chegou e, putz, eu vou morrer? Então, os bosses são legais. Os bosses são legais, mas uma coisa que eu gostava muito em Etra é que você, na exploração, você também tem que ficar contando o quão você vai avançar. Porque, assim, você tem várias horas, é um mapa enorme, né? É um andar enorme, só que você vai liberando caminhos, né, pra você voltar e pra você avançar. Então, você, normalmente, o que você faz? Você chega, você abre um atalho, agora eu volto. Aí você usa um item pra voltar, e aí você continua a partir daquele atalho pra acelerar a sua exploração e você chegar naquele ponto com mais HP. Nesse, basicamente, eu só voltava quando o meu inventário ficava cheio. Era esse o desafio. Era o inventário ficou cheio, volta, vende tudo e entra de novo na dungeon. Mas esse negócio aí de você, essa estratégia, mas você sente que você tirou isso do bolso, porque tava fácil, tava meio óbvio? Ou você acha que, sei lá, você consegue imaginar alguém terminando esse jogo e não achar esse atalho de dar dano em área em tudo? Eu, talvez, se a pessoa for ou tapada ou se ela não gostar de dar esses golpes. Porque assim, eu se eu não tivesse lido a respeito, eu não saberia, porque eu detesto esses golpes na série normal, né, em Persona normal. Persona 3 e no 4, na época que tinha lançado. Porque são ataques de possibilidade, ou você mata, ou você não faz nada. Aí, se você descobrir que nesse jogo tem uma skill que vale pra isso, né, tem uma passiva que vale pra isso, e aumentem muito a chance pra quase um 100%, e como tem muito inimigo na tela porque é mais típico de Etria, então você começa. Se você descobrir isso, não tem motivo. Você só não descobre se você não usa, provavelmente. Aí você abusa o sistema. É, exatamente. Em compensação, assim, eu gostei dos mapas, eu achei, diga de passagem, até pro Persona Q, que ele... Tem todo esse visual de personagens cabeçudos e pequenininhos, né? O estilo Chibi, pra quem conhece. Ele tem todo esse visual. Ele tem umas dungeons, porque as dungeons são parte de um festival cultural japonês, né? Então você tem uma dungeon de casa mal-assombrada. Essa dungeon, ela, assim, ela pra quem tem medo... Eu não tive medo nessa dungeon. Mas pra quem não gosta daquelas bonecas japonesas, elas aparecem toda hora pipocando na tela do 3DS. E ainda mais se você jogasse com 3D ligado, ia pipocar em 3D um susto, né? É toda hora ter esse sustinho. Então eu achei uma dungeon, assim, bem, bem bizarra, assim, crianças com... É uns bichos tudo deformado, criança deformada, e você fica, caracas, esse jogo bonitinho tá em uns negócios estranhos. E sobre a história dele, ele tem uma historinha, ela se apresenta super no final do jogo, enquanto essa história não acontece. Uma coisa que eu não gostei muito é que ela fica repetindo a história. No meu caso, né, você pode escolher ou o personagem do Persona 3 ou o personagem do Persona 4 pra ser o líder da sua equipe. É, dependendo qual lado você escolhe, a história fica um pouco diferente em relação aos personagens, porque eles vão ter mais, eles vão ser mais centrados, a história vai ser mais centrada neles. Eu escolhi do Persona 3 porque eu gosto mais do Persona 3, pro meu primeiro gameplay, e aí a história meio que repetiu o que eu vi no jogo original, então eu fiquei meio... Eu já vi isso acontecendo, só que agora eu tô vendo sendo resolvido de uma forma um pouco mais boba. Então a parte da história, do início do jogo, pelo menos, sei lá, umas 30 horas de jogo, eu achei meio qualquer coisa. Só que aí, o jogo tem 50 horas. Nessas 20 horas finais, dá um plot twist, que assim, eu, sem vergonha nenhuma, eu chorei pra caramba olhando pro meu 3DS. Caraca! Mas é assim, é um plot twist porque você sabe a história do 3... Ou por esse por si só você conseguiu entender essa história? Os personagens desse. É por causa. Tem dois personagens a mais nesse que são exclusivos do jogo, né? E aí quando vai mostrar, ficam dando dicas do que tá acontecendo na história sempre que você termina uma dungeon. E aí, quando você termina a quarta dungeon, que é a penúltima, aí eles meio que falam: ah, agora vamos upar, revelou o que tá acontecendo. E é muito pesado pro que tava acontecendo, pra qualquer coisa, assim, pra maioria dos jogos, assim, o tema que ele toca, como que ele mostra, eu fiquei muito, eu olhei e falei, eu nem gostava dos personagens, e eu me senti tocado, eu falei, caracas, mano, que situação horrível, e eu gostei muito. Eu entendi uma coisa, você sabia como desequilibrar esse jogo desde o começo? Sim. E esse jogo durou 50 horas? As dungeons são grandes. Ou você desenha muito, sei lá, desenha devagar, anota devagar. Não é possível, João? É que eu faço... Eu gosto de fazer 100%. Tipo, tem que fazer todas as... Apareceu uma side quest, eu tava... Só no final que eu pulei a side quest, gente, passagem. Mas apareceu uma side quest, ela fazia. Ah, eu queria tentar pegar 100% de todos os mapas. Então eu ficava andando nos mapas. Eu aproveitei meu tempo com o jogo. É. Mas eu acho que... Assim, se você corre, não faz side quest e tal, talvez dê umas 40 horas, 35. Mas desequilibrando o jogo, fazendo as lutas super rápido. E talvez ajuste que eu tenha visto até a quarta dungeon, eu tenha deixado as animações ligadas. Então eu via todo mundo apertando, soltando a persona e fazendo a skill. Que eu já tinha visto 1 milhão de vezes, mas eu continuava vendo porque eu achava muito bonitinho. Ah, isso come tempo mesmo, com qualquer jogo assim. Eu recomendo esse jogo, tipo, se você jogar o Persona Q2, você vai sentir que o Persona Q2 em gameplay ele tá muito melhor, ele é muito mais acelerado, ele sabe o que fazer melhor pra fazer uma Aura of Attack, ele não obriga a ter um personagem na sua party, porque nesse obriga o personagem principal a tá sempre. Então, assim, tudo o Persona Q2 em gameplay é melhor. Mas a história do Persona Q, assim, eu não sei, eu não recomendaria ver no YouTube, porque talvez você passar muito tempo com os personagens... Vai fazendo você ficar mais chegado neles pra, na hora da reviravolta, ele te quebrar. Mas pela quebrada, assim, pelo final, eu recomendo esse jogo muito fortemente. É difícil falar isso pra falar, ah, não, um jogo que vai compensar em 30 horas. Mas o gameplay, assim, o fluxo de gameplay de ficar mexendo na dungeon é interessante. As dungeons têm temáticas diferentes, principalmente se você joga Etrian, as dungeons têm temáticas diferentes. Então acho que dá pra se distrair pra quando chegar a hora do ban, você aproveita isso. E por curiosidade, eu acho que esse, em questão de história, acho que considerando Persona, todos os personagens que eu joguei, eu considero Persona 3 a melhor história, Persona 2 a segunda melhor, e essa é a terceira melhor. Tipo, eu achei fenomenal essa história, esse final. E é isso. Eu acho que eu prefiro jogar Picross e ver as coisas no YouTube, tá? Mas muito obrigado pela indicação. Eu já tava abrindo o link aqui no YouTube. Não, tenta jogar, ou se não ver a história, foda-se só, vai saber. Aí vocês me contam se, sei lá, o Lucas me conta se ver só a história dos personagens falando é melhor. E o último jogo que eu vou falar agora, eu não lembro se eu falei já que aquele era o último, mas virou um novo último. Foi o Tokumate Sessions, eu e o Jeff compramos ele no início de... lançou no mês de janeiro, né? Foi pra aí? Eu não lembro mais quando lançou. 17 de janeiro. Tá, 17 de janeiro. Exatamente o meio de janeiro. Eu não vou explicar, a gente já explicou bastante o que é o jogo no Checkpoint, no Nintendo A3, não lembro qual era, mas é Byleth e Talkmade Sessions. A gente falou sobre esses dois, a gente deu uma explicada geral. As minhas opiniões sobre o que mudou nesse jogo, né? Porque eu comprei o jogo, eu comprei o lançamento do Wii U, tô jogando, joguei, não terminei, eu cheguei na penúltima dungeon no Switch. Eu acho que ter jogado uma vez deixa o jogo um pouco pior, porque você acaba sabendo o que vai ter no jogo. Então eu joguei basicamente 30 horas esperando a 31, mais ou menos. Eu esperava, tava esperando liberar todo mundo. E aí quando liberou todo mundo, eu fiz os combos lá, eu fiquei... Ah, que maravilha, um sentimento bom, e aí eu joguei o jogo. Nossa, você tá brincando, sério? Foi por aí, foi mais ou menos isso. Eu liberei todo mundo da minha party, e acho que falta um cara a mais pra liberar, que é uma dungeon extra, assim, e aí eu parei de jogar e eu não voltei até agora, porque eu não lembro o que aconteceu, assim, falaram de Pokémon, não lembro o que aconteceu, que eu perdi o foco com a Session. Mas eu acho que. Apareceu coisa pra jogar, né? Apareceu outras coisas, você já jogou isso aí, aí não é interessante ficar rejogando também, né? É, então, provavelmente. Mas assim, eu achei o jogo. A versão do Switch é com certeza definitiva, ele. Pra quem gosta de roupinhas extras, pega todos os DLCs da versão de Wii U, coloca uma roupinha do Ethereum Odyssey Cross, do Persona 5, que aí você joga como o Joker no personagem principal, né? Na verdade, ele fica com a roupa do Joker, ele fica sorridente com a roupa do Joker, é engraçado. E eu lembro de ter mais alguém que agora eu esqueci. Quem era a roupa extra? A outra roupa. Ah, tinha um cara com a roupa do Team MTC, Strange Journey Redux. Que ele fica comigo com uma roupa de marinheiro. E eles adicionaram uns negócios, tipo, pra você poder... Você chama pessoas que não tinham no jogo, né? Porque esse jogo, ele tem um sistema de é o sistema de sessions. E aí, nisso, quando você acerta um ponto fraco do inimigo, olha lá, Team MTensei, os personagens começam a pular e começam a combar um com o outro. Nesse, eles adicionaram 3 personagens a mais que ajudam a fazer os combos maiores. Então, você, no meio do jogo, você já tem um personagem... No meio, assim, né? Um terço do jogo, por aí, você já tem um personagem que pula, que não tá dentro da party, que ele pula pra luta e faz um golpe pra o outro poder emendar. Então, eu achei isso que deixou um pouquinho mais interessante, porque o sistema acaba... O sistema que eu gostei muito no Wii U, ele acaba engrenando mais rápido no Switch. Qual foi a sua opinião, Jeff, do jogo? Assim, tirando a questão de loading, né, que na época, quando eu joguei, eu nem percebi o quão eterno era aquilo, a minha opinião é contrária à sua. Eu prefiro a versão do Wii U. E aquele motivo bem básico, é bem idiota, assim, é uma coisa tosca, que é o gamepad. Do tipo, esse jogo, quando ele foi feito, é todo moderninho, as pessoas têm smartphones e elas ficam recebendo notificação, né? No Switch, quando eu via a notificação, ela ficava empilhada, sabe? Tipo, eu tinha que abrir um menu pra ver o que tava acontecendo, o que tava disponível, essas coisas, etc e tal. E tipo, não é uma coisa que eu ia apertar aquele botão. Agora, quando a notificação vem no seu gamepad, ele spama na tua cara. Aí você vai lá e aperta e vê quem tá falando, vê a exclamaçãozinha. Tipo, a tela já tá lá. Então eu acho muito... Eu não gosto de falar essa palavra, mas eu acho muito mais imersivo. Acho muito mais divertido você fingir que você tá com o celular, com uma tela, com uma segunda tela jogando esse jogo. E como eu sou esquecido, né? A minha experiência, minha segunda gameplay com esse jogo foi... Eu tinha esquecido o quão legal... O sistema de combate era o quão divertido e agora mais acelerado é melhor ainda. E também o ponto negativo, que é muito chato que esse jogo, tipo, não tenha a porcaria de um teletransporte pro lugar onde forja a arma, que é basicamente isso. Você batalha com os inimigos e você consegue o item XY, que você consegue forjar uma nova arma pra você ter uma skill nova, o seu palm skill. E é muito chato, velho. Nossa, o finalzinho do jogo eu tava batendo a cabeça, que eu tava, tipo, eu masterizava a arma, mas aí eu tinha que voltar pra trocar pra fazer outra. E eu ficava meio puto nisso. Ah, pra citar o Lucas, nessa... E quem tá ouvindo, nessa coisa de masterizar a arma, você precisa masterizar as armas, porque as armas elas têm skills embutidas nelas. E aí você vai upando a arma e aí você vai ganhando as skills que ela tem, né? Tem uma lista de skills e você vai pegando as skills à medida que ela vai upando. Então, é meio que serve no lugar das personas, demônios de Persona e Shin Megami Tensei. É o que dá o seu dano elemental, basicamente. Mas de resto, achei tudo bom, assim. Tipo, as dungeons, elas não são tão complicadas. Você só tem um meio cérebro que você não vai estar perdido. Você não precisa socorrer a nada. Você pode esquivar dos inimigos, você vai matando. Pode grindar à vontade. Só queria falar as adições novas que eles colocaram de grade mais fácil. É coisa assim, cara... Se você quiser, usa. Se não quiser, também não precisa. Isso era DLC, né? Antes. Era? Era. Tinha DLC era nesse jogo? Tinha DLC, inclusive várias roupas eram DLC. E tem até uma DLC que não veio, que era de banho lá, de sauna, eu acho. E esses aí de grindar mais fácil, tudo é DLC também. Era DLC. Então acho que... Ah, se não tem roupa de banho, eu não vou comprar mais essa versão. E não tem Vagina Bones também. Que? Vagina Bones? Conhece? Que isso? Procura na internet. Eu tô com medo, mas tudo bem. Enfim, mas de resto é um excelente jogo. Eu acho que ele tem alguns defeitos aqui e ali, mas acho que só pela experiência de ter alguma coisa nova. E até as músicas, eu nem sou muito fã de anime, essas musiquinhas, elas são divertidas. Elas são muito boas, são muito boas. Os personagens, eles te incomodam, Jeff? Porque aquela coisa, o pessoal às vezes tá esperando... Eu não sei também o que você tava esperando. O cara quer profundidade no personagem... Eu acho que esses personagens, assim, eles são uma trope, eles são legais, mas você não pode esperar absurdos deles, eles existem. Agora que você falou dos personagens, eu acho que eu vou falar o que me incomoda nesse jogo. Não é nenhum personagem específico, é só daquele negócio de tipo, na vida, se a gente tentar ou se a gente torcer, não sei o que, isso vai dar sucesso. Isso me incomoda profundamente. Você não gosta do bom astral que o jogo tem, né? Eu detesto esse bom astral, tipo, poderia ter, mas você podia ter, sei lá, um contraponto, você podia até falar, esse cara não fez tanto sucesso, mas ele se divertiu, sabe? Devia ter alguma coisa assim. Agora é todo mundo tentando ser estrela, todo mundo vai fazer sucesso, é todo mundo, não, eu preciso pensar positivo, eu preciso me esforçar ao máximo. Vai se ferrar, velho, só vive a vida. Devia ter um cara que parasse e pensasse, sabe? Tipo, não deu certo por causa disso, mas não, todo mundo quer ser estrelinha. Eu acho que é isso, essa é a parte que mais me incomoda nesse jogo. O Barry Goodman, não consideraria esse cara, só que ele virou um otaku, basicamente? E nunca vão focar nisso nele? Não, porque ele é um desgraçado que quer ser o fã número um. Até ele quer ser o melhor do mundo em alguma coisa. É que nem a gente grava aqui o Nintendo 3, eu não quero ser melhor que, sei lá, ninguém. Eu sou o único estrelinha que é o Jomon, já falei. Véio. Não, mas eu não sonho que isso aqui vai ser o podcast número 1. É, tá, tudo bem. Você tem um bom ponto. Mas é isso. Eu acho que, tipo, pra mim, um cara que eu nunca gostei de tanto protagonismo, acho que faltou um pouco de representatividade. Né? Tipo, cara, não precisa, velho. Só seja uma depressão, possível. Falta uma depressão. Falta um tipo, cara, não deu, mas você tentou e foi divertido, velho. Bola pra frente. Eu acabei de pesquisar aqui o Vagina Bones e puta que pariu, cara. Não tem isso, Lucas. É melhor não comprar. Eu consegui terminar até que vários jogos recentemente, tô bem feliz, porque geralmente eu tava começando muita coisa e acumulando, e começando a bater aquele sentimento de irresponsabilidade, ou tipo, guilt, de, putz, eu não tô conseguindo terminar nada. O que não é uma mentira, né? O que não é uma mentira. Cara, deixa só abrir umas aspas aqui, eu depois que, antes de casar, eu terminei meu backlog, falei, foda-se o backlog, é nova vida... Então, acho que tudo que eu comprei, eu terminei. Eu resolvi dar um fim nesse sentimento. É, o meu sentimento de culpa, o Astral Chain, ainda tá lá. E vai ficar um tempinho ainda. Tem que esperar. Não! Tá recarregando a vontade de jogar Astral Chain. O primeiro que eu quero comentar é um jogo que o Jeff citou bastante no Awards, que é o My Friend Pedro. Eu tinha jogado até metade, eu pensei, putz, ele não deve ser tão comprido. Deixa eu pegar ele, rushar umas horas aqui e terminar. E valeu muito a pena. Jeff, realmente aquele final é um negócio absurdo. Eu não vou comentar nada aqui, mas... Vocês recomendam, então, também. Então você recomenda isso. É uma coisa muito bizarra, mas é muito bom. E o jogo por si só, assim, inteiro, ele é muito bom mesmo. Acho que todo o sistema lá de você desacelerar o tempo e encontrar inúmeras maneiras bizarras de matar pessoas é muito divertido. E o jogo, por mais que ele tenha essa questão de sempre ficar matando muita gente lá, ele tem alguns puzzles ou outros no meio das fases. E dá vontade de você rejogar ele, porque você tem vontade de melhorar a sua pontuação. Quando você aprende a jogar, você meio que aprende a arte do jogo de economizar mais tempos e matar pessoas em sequência pra ganhar mais pontos. E outro detalhe muito legal é que toda vez que você termina uma fase no jogo, ele dá a possibilidade de você baixar tipo um GIF de um highlight assim da fase, que você matou alguém de uma forma muito louca. Então esse jogo consegue misturar até esse aspecto de rede social, assim, pra quem gosta de ficar compartilhando coisa. E eu só tenho a elogiar, na verdade. Ele não tem uma jogada da partida, é isso? É, ele tem uma jogada da partida, você consegue baixar tipo um GIF, aí você pode, tipo, compartilhar. Eu achei legal. Ah, é interessante a ideia. O mais engraçado é que eu vi essa parte, mas eu nem cheguei a ver. Então, ainda bem que você tá aqui pra explicar, Lucas. Porque como eu tô fora de rede social, eu fiquei de fora também, porque eu não entendi nada. Mas é... Então, é uma adição que realmente nem faz falta, assim. É só um toque a mais. Mas o jogo também, ele... Aquela banana lá é muito engraçada, as caras que elas faz, né? Quando você termina a fase, né? O jogo é cômico, ele não chega a ser um cômico, tipo, que faz você se sentir mal em estar matando pessoas, ele é muito engraçado, na verdade. Te incomoda os estereótipos das gangues? Ah, maravilhoso aquilo, é muito bom. Eu não vou falar... Tem um que eu achei muito legal lá. Eu não quero spoiler as coisas, mas tem uns lá, tipo, de nerd que eu fiquei dando muita risada. Eu acho que quem joga tem aquele tem aquele politicamente correto não vai gostar, mas aquilo ali é, meu, seu amigo é uma banana, vai se fuder, velho. Você tá pensando... Você tá pensando em politicamente correto aqui? Não, os caras fizeram aquilo ali pra sacanear mesmo. É, pelo menos essa é a ideia que eu tive, assim. Eu não vou levar... Não vou levar a sério um jogo que dá uma banana como amigo, velho. Pelo menos... Não, impossível. O de partida foi esse. Se você se ofende com aquilo, desculpa, mas aí... Mas vamos seguir, gente, vamos seguir. Complicado a situação. Não vamos culpar quem se sentiu ofendido. Eu recomendo muito esse jogo. O segundo jogo é o DLC do Monster Hunter, Wiseborn. Acho que eu comentei no último checkpoint, mas eu não tinha jogado tanto. Dessa vez eu terminei. Praticamente é um jogo novo em cima do Monster Hunter. E pra quem jogou o jogo base, que é só o Monster Hunter World, né? Recomendo muito comprar isso aí. Ele demorou pra sair um pouco no PC, mas é maravilhoso. Eu não quero me prolongar muito nesse, porque ele é o Monster Hunter World base com mais monstros e umas técnicas a mais, umas armas. Se você não tem amigos jogando, não é legal. Chuto eu. É, isso é um ponto. É um bom ponto. Você tem que ter amigos pra jogar, porque sozinho ele é um pouco chato. E essas técnicas a mais, elas são complicadas de aprender? Ou é só, sei lá, uma coisa... Um extrazinho fácil de masterizar? São umas coisas que mudam bastante o jogo, e eu demorei um pouquinho pra aprender, mas é porque eu fiquei ignorando o tutorial que o jogo claramente joga na sua cara, mas por eu achar que jogava muito tempo Monster Hunter, eu falei, vou ignorar isso aí. Basicamente, o que eles adicionaram é que todo mundo pode subir em cima do monstro com uma garrinha lá e fazer o bicho bater a cabeça na parede. Aí ele fica tonto, cai, e tipo, todo mundo desce a porrada. Uma coisa que muda muito, assim, o fluxo da batalha, ele deixa o jogo mais técnico e mais fácil até. Você tem que saber quando fazer isso também, não é sempre que você pode jogar o bicho na parede. É tipo montar no monstro normalmente, assim, que você tem ou não. Você então, pode ver que há vontade de fazer isso nele. Então, não é a vontade. Esse que é o ponto bom, não é a vontade, né? Quando o bicho fica irritado e você sobe nele, a chance é que você vai tomar uma porrada e cair no chão. Ah, entendi. E aí você tem que ter munição pra tirar na cara do bicho e fazer bater na parede. É um pouco técnico, é legal. É, e eu fui burro, devia ter visto o tutorial antes. Acho que, Monster Hunter era mais isso. O próximo jogo, esse é um que eu terminei, um que eu comecei. É o Bloodstained. Eu tava faz um tempo querendo jogar, não é aquela versão 8-bit, é o... Não é que é 8-bit? É o 8-bit, né, que imita o antigo. É, imita o Castlevania 3, né? É, o Castlevania 3, isso, você troca lá. Mas é a outra versão que é o prato principal. Eu tô, sei lá, acho que joguei um terço do jogo, mais ou menos, porque se eu ver o mapa lá do castelo, tem uns quase 40%. Não sei se eu tô gostando tanto, sinceramente. É um jogo que eu olho e sempre fico pensando, nossa, faltou polimento aqui, eu encontro bug direto eu vou matar um inimigo. Tá jogando qual versão? Tô jogando na Steam. Versão de PC, tá. É, se fosse a do Switch, eu imagino que seria um pouco pior. Eu imagino que seja muito pior. É, muito pior mesmo, até hoje os caras devem estar atualizando aquilo ali. Eu não sei, eu acho o jogo muito feio, no geral, isso me incomoda muito. Você vê aquelas texturas meio brilhoso o negócio. Pior que eu acho bonito o jogo. Eu só acho que ele é muito... Você tá jogando, você olha e fala, mano, isso aqui é muito assim, From the Night. É, tem isso, né? Eu achei a história muito chata, velho. Eu acho que eu fiz a mesma coisa que o Lucas. Eu acho que eu cheguei no 40% desse jogo. tava jogando Game Pass, tava jogando Xbox. É aquele minha reclamação de sempre desses jogos. Você vai e volta, vai e volta, fica perdido e depois você acaba ficando muito forte. Tem isso. Eu fico meio puto, mas de novo, eu não entendo nada desse estilo Metroidvania, então foda-se. Não, mas isso, você vai e volta, fica perdido e fica muito forte. Geralmente tem um boss ou outro que você apanha muito, ele depois você fica dando um grind, pega itens bons e armas boas e mata muito rápido. Uma coisa que é boba, mas me incomoda, assim, me tira do jogo completamente, é aquele samurai lá que tem a voz do Metal Gear, do Snake. Snake, né? David Hayter, não sei como se fala o nome dele. Ele fica tentando imitar, não sei se é natural da voz dele, né? Não sei se o cara fez uma voz diferente pra fazer o Snake e, tipo, usou a mesma voz aí, sei lá. Tipo, ele não deu um toque, né, adicional, mas... Sim, então eu fico pensando muito no Metal Gear quando ele tá falando, eu não consigo parar. O que me incomoda é aquela tiazinha que pra fazer quest e matar monstro, velho. Nossa, não fala isso. Eu tava jogando em português, talvez em inglês seja menos irritante. Mas não sei, eu fiquei muito puto com ela. É irritante. É só meter exemplo que o Jeff tá falando, né? Tem uma moça lá que dá quest pra você matar uma quantidade específica de monstros. Ah, mate 10 zumbis e 5 morcegos e etc. Ao invés de você aceitar todas as quests de uma vez e completar tudo de uma vez, você tem que cada uma conversar com ela e ela fala a mesma merda, que é tipo, ah, kill those bastards. Que bagulho chato. É engraçado que eles ficam usando o nome dos protagonistas antigos de Castlevania lá, não ficam? Do Ving não sei quem. É, eu tipo, acho o nome que dos caras. Eu não tinha me tocado nisso. É, tem muita coisa. Ó, outra coisa que eu não suportei nesse jogo é que aqueles malditos quadros com os backers, que são as pessoas que deram dinheiro. Ah, pelo amor de Deus, me tira muita imersão você tá andando e ver a galera, tipo, com um visual atual, assim, no quadro e em todo lugar, sabe? Mas eles não ficam usando roupa clássica? Usa, mas meu problema é, em todo mapa, todo tipo do mapa tem essa porcaria. Ao invés de ser que nem tinha em Symphony of the Night, tinha uns inimigos assim que eram na biblioteca, uns livros gigantes, beleza. Agora nesse jogo, você tá no lugar de água, tem tipo um quadro voando. Você, caralho, não faz sentido essa merda aqui. Não faz sentido. Aí você tá andando, aparece o Shovel Knight do nada, assim, no inimigo. Eu fico, caralho. É verdade, tem o Shovel Knight lá, né, no subterrâneo. É, você do nada, o inimigo do Shovel Knight, não faz sentido. Sei lá. É, acho que o engraçado é que eu sabia disso, só que eu não me toquei. Eu tava tão prestando atenção no jogo que eu não me toquei que os quadros eram coisas diferentes. então pelo menos serviu pra alguém aí. É, pra mim, acho que não quebrou a imersão, porque geralmente quando eu tô jogando eu tô ouvindo outra coisa, então eu não tô prestando tanta atenção. Mas pra mim não foi um problema esses quadros, não. Eu só achei chatinho que eles ficam te perseguindo, é meio mala de... Ah, é clássico deles. É aquela coisa que você reclama porque tem sempre. É, mas até aí tudo bem, né? Já tava tão forte que... Quando chegava ali era só uma arminha qualquer. Aliás, tem tanta arma, mas tipo, tanto faz, né? Você tá tão poderoso que foda-se. Eu nem senti vontade de trocar. É, você pega uma arma forte, é que nem eu, né? Tô 90% do meu tempo no jogo, tô com uma arma só, infelizmente. É qual tipo de arma, só pela curiosidade? Eu tento usar geralmente uma espada comprida normal lá. Eu não gosto de arma lenta. Tipo, eu gosto de ficar tentando bater várias vezes. Por sinal, eu achei um pouquinho lento o jogo. Não é o tão lento quanto eu via nos vídeos, né, de desenvolvimento do jogo, que parecia um negócio na lua, mas eu não acho tão rápido ainda quanto os outros Castlevanias, né. Mas, no geral, tá bem mediano a minha experiência com o jogo. Falta esses tipos de polimento, no geral, mas ele tá cumprindo, assim, o geral de ser um Metroidvania, sabe? A história tá... Esse é o ponto que eu acho que tá interessante. Os personagens vão citando umas coisas lá, eu tô interessado em saber o motivo de cada um e o que vai dar no final. E geralmente vai ter, tipo, um final secreto. Nossa, eu caguei horrores pra história. Impressionante que você tá gostando, pelo menos. Eu tô achando a única coisa interessante. Eu quero saber um motivo lá, só isso. Cara, eu tô com o Jomon nessa, mas tudo bem. Eu espero que você continue jogando, Lucas, pra voltar e contar. E com Bloodstained, por enquanto, tá isso. Quando eu terminar num futuro aí no Checkpoint, vamos ver qual vai ser a opinião final mesmo. E agora o último jogo que eu vou citar aqui, que um que o Jomon sabe qual que é o jogo já, porque basicamente... Ah, tá, lembrei. Eu tinha esquecido. Caralho, Jomon, aí é foda, hein, porque esse jogo inteiro eu fiquei mandando mensagem pra ele toda hora, contando assim a minha experiência, que é o primeiro jogo do Ace Attorney Trilogy. A minha história com Ace Attorney é muito... Eu não tenho quase história, né? Porque eu tentei jogar um pouco no DS na época, só que eu não entendi inglês direito. Foi muito ruim, então eu, tipo, dropei rápido. E hoje em dia é totalmente o oposto. Foi uma experiência muito boa. Nossa, o universo me cativou muito. Eu amei os personagens dessa série. Vamos ver se nos próximos jogos eu continuar gostando. Vai, vai. Eu acho que isso eles não perdem, pelo menos. Eu fiquei pensando, nossa, como eu fiquei tanto tempo perdendo isso aqui, eu podia ter jogado muito antes, sabe? Eu gostei muito, acho que muita gente conhece esse Saturn, o Jeff, os Jamons jogaram bastante. O Jamon jogou tudo praticamente, o Jeff eu não sei. É, eu joguei toda a série principal. Eu joguei vários, não terminei vários. Quer dizer, não terminei nenhum, mas... Nenhum? É, acho que o que o Lucas tá querendo dizer é que ele vai aprender japonês pra jogar no Game Boy. Nossa, maluco, cara. Mas gostei da temática do jogo no geral, todo o processo de você examinar cenas de crime, pegar provas e em diálogos de personagens encontrar falhas para apresentar essas provas, acho muito legal. Principalmente no momento que você encurrala uma pessoa e ela não tem pra onde fugir, toca uma música maravilhosa que você se sente emocionado naquela parte, que você tá esfregando na cara da pessoa que ela mentiu, sabe? O jogo faz um bom trabalho em você se sentir... O sentimento da cena. Te faz sentir o Ace Attorney, né? É, exatamente. Eu acho que as expressões dos personagens são incríveis. É um negócio bem exagerado. O pessoal que vai defender o caso, assim... Tem muita gente que é bem esquisita. Às vezes até animal vai lá falar no negócio. É engraçado. Minha única reclamação em alguns pontos... É que tem uns momentos que realmente é muito difícil você apresentar uma prova. Porque... Eu não sei se eu sou burro mesmo, né? Mas teve umas horas lá que o negócio era tão besta que eu pensei, ah, não pode ser isso, porque, tipo, tá óbvio pra todo mundo, ou se eu apresentar isso aqui tá errado, tanto é que quando você apresenta um negócio lá, todo mundo fala, não, isso tá errado. Mas era parte do jogo fazer isso, sabe? Então, o que eu fiz era salvar muito, e toda vez que eu errava, tipo, ah, deixa eu dar um load aqui, porque eu não sei o que acontece quando perde, mas eu não tava afim de refazer tudo, por exemplo, porque ficar relendo texto de coisa que você já sabe o que tem que fazer deve ser um porre. Eu acho que você revê um... Tipo, você vê um final que... Diferentezinho, falando, ah, ele falhou e perdeu o caso, o outro foi preso. É isso. Mas aí você volta no começo do caso ou do dia? Eu acho que desde seu save, chutaria? Eu acho que... Ou senão dá new game no caso. Porque você pode escolher o caso, né? Ah, sim, sim. Mas acho que nossa. Você pode... Acho que não deleta o teu save, então você pode... Acho que voltar e dar load. Eu não lembro, faz muito tempo que eu não tomo game over no Ace Attorney, né? É, eu não tomei game over justamente porque eu fiquei dando save. É, esse jogo é tão velho que devia ter rewind. Né? Ah, não, mas o save é quase um rewind, porque, tipo, tá na hora da decisão, tu salva, e aí errou a decisão, tu só, tipo, volta, download, volta o menu e dá load. Basicamente isso. Então, eu acho que é ok. Muito complicado. É melhor apertar dois botões, acho mais fácil. Mas, ô Lucas, você jogou a versão, você falou a Trilogy, que é uma versão que os personagens não são mais pixelados igual era no DS e no GBA também. Eles agora são desenhados, né? É mais ou menos você tá vendo um desenho. Uhum. Pra você tava ok, os gráficos não incomodaram, você não achou estranho nem nada, você achou que tava bem fluido. Em alguns casos fica estranho mesmo. Por exemplo, no primeiro caso que você vai defender seu amigo lá, Larry Butts, acho que esse é o nome. Sim. Quando tipo, ele vai chorar e o olho dele fica grande, fica muito esquisito. Fica um negócio meio distorcido, você pensa, é, isso aqui não tá bonito. Mas não foram muitos casos, não, foram poucos. Acho que o que encheu o saco em alguns tempos é que alguns efeitos sonoros repetiam demais, demais mesmo. Por exemplo, é um personagem que estrala o dedo, tipo, várias vezes seguidas, ou você lê um bagulho e faz um barulho de mistério, tipo, eu não sei, é um barulhinho esquisito lá. Aí na próxima frase... É um prim que pula, né? Exatamente, aí na próxima frase faz o mesmo barulho e você... Eu acabei de escutar esse barulho, pra quê? Tanto é que o jogo tem a opção lá de tirar até screen shaking uma hora, porque tem umas horas que fica um negócio maluco. Eu acho que tira um pouco da experiência, mas... É, tipo, é na hora do turnabout, né, que o negócio começa a dar um milhão de screen shakes. Sim, só que em questão de efeitos sonoros, exagera uma hora. Tanto é que eu tava jogando, meu irmão ficava escutando ele, caralho, esse jogo toda hora fazendo esse barulho. E eu tava jogando umas horas seguidas um dia lá, eu comecei a surtar um pouquinho até, tive que fazer uma pausa. Pelo barulho? É, porque você começa a ficar com dor de cabeça até. Ah, sim. E alguns casos, por exemplo, se prolongam demais. Mas no geral foi uma boa experiência. Eu realmente não consigo achar muitos pontos ruins aqui. Só é o tipo de jogo que eu nunca vou rejogar. Por razões de não tenho o que oferecer a mais jogar de novo isso aí, né? Ah, uma hora, dado o tempo, infinito, assim, dado um bom tempo, você esquece e você fala, ah, deixa ela relembrar um negócio. Ah, não, cara, acho que daqui, tipo, 30 anos, Jamon, não sei se eu vou estar pegando esse jogo pra rejogar, vai ter tanta coisa pra rejogar dessa época. Vai saber, você vai falar, pô, estou com saudades. Mas, e a sequência? Você vai jogar quando? Agora ou vai esperar? Não, eu vou esperar, acabei de terminar, vou jogar outras coisas que eu já tô fazendo já, né, e eu vou esperar bater aquela saudade do universo um pouquinho. Ah, o que será que acontece com os personagens? Tô com vontade de casos novos. Porque acho que eu demorei, tipo, 20 e poucas horas pra terminar isso aí. Pelo que o João me comentou, as duas sequências, pelo menos, demoram, tipo, em torno de 20 e poucas horas também, né? 20. Sim, sim, é ao mesmo tempo. Acho que todos os jogos da série é ao mesmo tempo. Talvez o 3DS seja um pouco maior. Então, quando bater aquela saudade... Ah, já tá de jeito aqui, vou jogar, eu sei que não vai demorar tanto. E é isso. Não sei se jogar em sequência é muito legal. Você vai jogar quando anunciarem o Frank's Wright Prisma. Aí você olha e fala, puta, quero jogar o próximo. E aí eles vão lá e dão um spoiler, né, no Smash do No Final Smash dele dá um spoiler, né, tipo, matando alguém. Aparecem, né, todos os últimos culpados, assim, aí vai... Começar, a gente vai falar da quarta casa num podcast à parte, João? Talvez. Ou no podcast à parte ou no próximo checkpoint. Tá. Ainda tenho que terminar a quarta casa, então tamo aí. Pra entender, a gente jogou em fevereiro a quarta casa, mas a gente só vai falar em março. Isso. Quando o João terminar. Isso. Bom, acho que eu vou começar o jogo, vou começar com um jogo que... Eu tava hypado pra comprar, não comprei, foi um boom na internet, e depois eu acabei comprando. Eu vou começar com Untitled Goose Game, que antes de começar a falar desse jogo, My Friend Pedro é melhor, tá? Só pra deixar bem claro. Mas é isso. Concordo. O Jeff, ele é rancoroso. Ele tá lembrando o negócio do game do nosso Nintendo Awards. Enfim. Eu preferi jogar Untitled Goose Game, assim, ele é um jogo single player, mas eu prefiro jogar com como se fosse cooperativo, passando controle, porque como ele é um jogo de puzzle, eu acho divertido você desvendar com alguém. No caso, minha esposa, né, que me atura e fala, eu falei, vamos jogar o jogo do ganso? Aí ela olha, nossa, isso é um pato, né? Tudo bem, é um pato pra ela. enfim. É um jogo que... Acho que. Como que eu explico? É um jogo que você é um ganso e você fica fazendo filha da putagem com as pessoas. Provavelmente vocês já devem ter visto algum GIF animado ou coisa do tipo. Isso fez muito barulho. Então acho que não tem muito o que explicar. Eu não tenho muito nem o que falar desse jogo. Eu acho que. A jogabilidade dele, ela é um pouco estranha, no sentido de muitas das reações do jogo é com relação a onde os seres humanos... Aliás, eu não sei o que é pior, um ganso filha da puta ou um seres humanos sem cérebros. Porque, tipo, o pessoal, o ganso ele faz as brincadeiras dele, mas é tipo, o pessoal que tá cuidando lá é bando de burro, né? Então, acho que isso... Não, mas se fosse inteligência artificial pesada lá, ninguém ia conseguir jogar, né? Pode ser. Enfim, isso que... A única coisa que eu ia falar desse jogo que me faz refletir um pouco do tipo... como o ser humano é ruim, né? A gente... De vez em quando a gente gosta de fazer essas coisas idiotas e se divertir. Aliás, que pra mim não funcionou muito, mas pra minha esposa ela deu boas risadas, assim. Acho que pra ela funcionou mais. Acho que pra mim a piada se esvaiu muito rápido. Eu me senti, sabe quando você tá vendo quando você assiste um trailer de comédia e você viu todas as piadas daquele trailer? Aí vai assistir um filme e já não tem graça. Foi esse sentimento que eu falei assim, vale a pena, vale. É diferente? É. Só que todo esse bafafá todo, eu fiquei um pouco desapontado com o desenrolar da história. Eu não sei. Eu acho que o humor não serviu tanto pra mim, assim. Mas no final... Eu confesso que o final foi divertido. Vocês sabem qual que é o final desse jogo? Ninguém viu, né? Não faço nada. É engraçadinho. Tipo, você vai passando de ambiente em ambiente, aí no final você tem que, sei lá, sair correndo e voltar a todos os ambientes fazendo algum propósito. Eu gostei do jogo, só, sei lá, eu acho que só foi divertido o primeiro, a primeira vez que você fica roubando a chave do cara, jogando água na cara dele, é divertido. Depois ele meio que me perdeu, assim, tipo, a melhor coisa dele é que ele tava em português. Então eu passava o controle pra minha esposa e ela não precisava perguntar nada pra mim. E tentava fazer as coisas e a gente ficava discutindo como fazer, tipo, uma missão idiota que na verdade era muito mais simples porque a gente não leva em conta o quão retardado os seres humanos naquele lugar. Se você não viu Untitled Goose Game, compre e jogue. Se você viu alguma coisa, esquece, né? Gasta seu dinheiro com outra coisa. Próximo jogo da lista eu prometi no Nintendo 3 e algumas promessas eu cumpro, que fique bem claro, né? Então eu vou falar de DLC de Wargroove, Double Trouble, que é a DLC cooperativa. E eu deixei um teaser no Nintendo 3, eu falei que eu tinha odiado. E eu vou falar porque que eu tinha odiado isso aí. Logo no começo, a DLC ela é cooperativa, né? Vocês já jogaram algum jogo por turno de estratégia cooperativa? Então, isso é justamente algo que eu ia falar. Nunca joguei. Não parece ser uma boa ideia. Então, a ideia, ela funciona. Imagina que você tem, sei lá, três exércitos, né? Então, você mexe, acho que era o roxo, o amarelo e o inimigo, né? Então, se você vai jogar um jogo de estratégia quadradinho, grid-based, por turno, com três exércitos, você tem que sempre pensar que, sei lá, quem vai dar o golpe final no segundo vai ser fulano de tal, sabe? Você, a estratégia muda, parece besta, mas do tipo, como você não pode controlar todo o seu exército, só parte do exército, é meio que você divide um exército em dois e fala, agora vocês podem, você tem esse turno pra comandar X, Y, Z e o outro turno pra controlar os outros. O problema é que a DLC desse jogo, ele te deixa jogar sozinho, mas toda vez que começa o turno, você tem que segurar um botão pra falar que é você. O quê? É, você, tipo, fala assim, segura o, sei lá, hold A pra falar que é você. No coisa. E todo turno você tem que segurar. Tipo, você dá end phase, você passa a fase do seu exército amarelo, o roxo pra chegar no seguinte, você tem que ficar segurando o botão, velho. E eu fiquei possesso, velho. Eu fiquei muito puto, velho. Falei, mano, tá, tudo bem, 5 segundos é pouca coisa. Mas você tá me vendo, sei lá, perder 5 segundos da minha vida toda hora porque você não quis deixar a opção do tipo, eu estou jogando sozinho, eu posso controlar dois exércitos. Mas se você tá com um amigo, aí ficar cada um com controle, não tem esse prompt. Então eu não testei isso aí. Ah, você não jogou com a sua esposa? Você jogou sozinho? Eu joguei sozinho, porque ela não gosta de jogo de estratégia. Ah, apesar que você tinha dado uma chance pra ela. E eu acho péssimo jogar de jogo de estratégia de duas pessoas, mas tudo bem. Porque um tá pensando uma coisa, outro tá pensando outra, e a gente faz merda. Mas pode ser a graça, né? Faz o teste com dois controles, só pra ver se tem essa coisa aí. Mas os mapas em si, tirado essa raiva inicial, eu acabei gostando. Eu achei que eles são mais compactos, tem mais lugares pra você produzir unidades, eu senti que eles melhoraram bastante. E só essa tática de você controlar um exército à parte, outro exército, coisa, você faz pensar diferente. As unidades novas eu não achei grande coisa. Assim. Tem um sniper lá, que atira numa linha reta, mas você tem que ficar posicionado. Tem os dois novos heróis, um herói que dá uma martelada com o Thor e faz tipo... Um exemplo clássico é jogar o inimigo na água, né? Você não consegue matar, aí você usa o especial pra jogar na água. E os outros gêmeos que soltam fogo e dá healing na sua party. Eu acho que eles foram... São três unidades. Duas, três unidades interessantes. São diferentes. Mas... É aquela coisa, né? Não dá pra falar que DLC veio de graça, assim. Eu acho que valeu a pena. Ele me fez lembrar como a história é ruim, né? Que é a história desse DLC é que são de ladrões. Aí qual que é a grande sacada? Você rouba todo mundo do continente e depois fala, eu tava roubando porque eu precisava comer. Né? Tipo, sabe? Aí. Você justifica todo mundo... Você justifica o entrar em guerra com todo mundo. Sendo que, se você fosse tão forte assim, por que que você não, você não entrou em guerra com o cara que tava te sabotando, sabe? É. Eu achei meio bosta. Aí, aquela parte da final que eu percebi, e eu não posso falar mal, mas é uma coisa de... É, sabe quando tá chegando no último capítulo e todo mundo tem que falar alguma coisa? Sim. É um clássico isso. Só pra fazer presença. É. Só que em Wargroove isso fica pior, porque eu odeio todo mundo. Ah, é foda, né? É tipo fazer um amigo secreto que todo mundo se odeia, né? Você, caralho, qualquer opção vai ser uma merda. Ah, então deixou com mais raiva da história. Mas o jogo em si, achei a DLC boa. Os mapas, eles são um pouquinho melhores que da campanha original. No final das contas, eu acabei ficando feliz. Mas é só essas reclamaçõezinhas, assim, que é só pra reclamar mesmo. Mas os mapas, assim, esse update veio pra agradar, mas acho que a sensação é que eu não quero mais nada de Wargroove. Tenta fazer outra coisa, por favor. Wargroove 2. Só troca o cast, tá? Que talvez eu odeie menos. não faça as pessoas serem criancinhas tentando ser, sei lá, valentes. Ah, eu vou te matar porque eu sou foda, não sei o quê. Ai, meu Deus. E fica com aquela voz irritante. Enfim, próximo jogo é um jogo que eu vou repetir as palavras do Lucas. Eu sou burro e não vi o tutorial, né? E o próximo jogo que eu falar é The Stretchers. O jogo publicado pela Nintendo, do estúdio indie, que lançou do nada. E eu vou falar. Eu comecei jogando esse jogo com a minha sobrinha, né? E como eu fui lá e pulei, dei skip no tutorial, né? Não precisa, é só um jogo que você, duas pessoas carregam a pessoa e leva pra ambulância, né? Eu não preciso saber disso. Só que, qual que era a sacada, né? Quando eu tava jogando com a minha sobrinha, tava tudo muito lento, tava tudo muito... Por exemplo, eu sabia abrir a maca, né? Só que eu não sabia que se você segurasse na maca e você abaixasse, tipo, agachasse, o corpo, ele meio que... magicamente, ele pulava em cima da maca. Só que com a minha sobrinha, eu deixava a maca no chão, trazia a pessoa e tentava equilibrar ela. E deixou o jogo muito lento. E, tipo, parecia Nossa. Duas pessoas amarradas, assim, sabe? Tipo, eu não prestei atenção nisso. E quando eu fui rejogar em janeiro com a minha esposa, em janeiro não, em fevereiro, eu senti que o jogo começou a funcionar, começou a fluir. E, tipo, a gente chegava, tentava pegar todo mundo de uma vez só, era divertido. Aquela parte do Crazy Taxi lá, que você tem que ir até o ponto lá, atravessar a cidadezinha... Começa a ficar mais interessante, porque no começo é só uma pessoa que dirige, aí o outro fica com cara de tédio do lado. Mas aí, conforme o jogo vai progredindo, você começa a ganhar algumas skills, né? Você começa a ganhar skill de boost, depois skill de planar, aí a coisa começa a ficar mais interessante. Então ele foi uma experiência genuinamente divertida. Foi divertido, só que o que me incomoda um pouco desse jogo, acho que isso é uma questão de gosto, né? Porque ele é um jogo baseado muito em exploração. E pra mim a parte mais legal do jogo, quando você tá jogando, é você tentar pegar, você vê o tempo batendo na tela e você fala, não, isso aqui é um jogo de time attack, sabe, pra mim. Tipo, eu queria jogar como se fosse do tipo, eu preciso chegar, porque eu preciso chegar no lugar X... Pegar todo mundo, vazar e dar tempo, né? Só que como ele é um jogo que você tem muita coisa que... Por exemplo, você tem uns baús, assim, você tem cofre. Então, além do ser humano que você tá carregando, você pode carregar um cofre. Só que aí você perde... Nossa. Você perde tempo, né? Mas não, você entendi. Ganha dinheiro. Entendi. Então, isso ele vai na sua pontuação. Eu gostaria que esse jogo tivesse um modo que fosse focado mais no tempo do que no high score. Então, eu achava que esse jogo era isso aí, assim, esse que você está propondo aí que fosse melhor, né? Eu achava que ele era assim mesmo, e não essa questão de exploração. Então, tem muito disso, tem muita coisa no mapa que é pra descobrir. Aliás, tem, sei lá, tem dois itens lá que estavam lá que eu terminei. Eu vi a minha pontuação tava 1 de 12, alguma coisa, e 0 de 18. Tipo, eu não achei nada no mapa. Ah, então, isso nossa. Aí. Isso aí é tipo aqueles jogos de tiro, assim, tipo um charter, que você vai fazendo a missão principal, aí você vê depois se não pegou nenhum item escondido na fase, né? Não faz diferença pegar essas coisas, mas enche o saco ver lá que tem aquilo faltando. É, então, eu não liguei assim, tipo, sabe? Eu não tenho vontade de rejogar esse jogo porque eu... porque é muita exploração pro meu gosto, entendeu? Porque esse jogo, assim, pra você ter um high score, além de você ter que saber tudo de cor, onde tá tudo, sabe? Quando você descobre uma coisa onde tá, você não quer mais voltar lá, sabe? Tipo, pelo menos eu não. Se ele fosse uma coisinha mais... vamos lá ver se a gente consegue resgatar, sei lá, 10 negros na puta que pariu. Aí você vai voando e, tipo, é muito engraçado que como a minha esposa, ela controlava o turbo, né, do coisa, a desgraçada só acionava quando eu tava na curva. Aí eu, tipo, perdia e batia. Aí ela falou, você é mó barbeiro. Eu falei, mano, você não sabe como o turbo funciona? Quando eu tiver com o carro reto, você vai lá e aciona, né? Teve um ponto de discussão aqui e ali, mas assim, eu gostei do jogo. Gostei, acho que vale os 20 dólares ali. Eu achei, tipo, achei diferente o suficiente, tipo, o inimigo é o inimigo toscão, aqueles inimigo pastelão, mas só de ter corrido, voado um pouco, depois o carro vira um hovercraft, a lá de Kong Racing. Eu fiquei feliz. Não parece nada o jogo que eu tinha em mente, velho. Eu tô ouvindo essas coisas e falo, não consigo mais imaginar esse jogo. Então. Mas parece ser um jogo divertido, assim. Ele causa uns atritos no relacionamento, mas tá... Tá de boa. É a primeira briga do casal. Nossa, a maior briga é quando você pega o cortador de grama e fala, não, pra direita, não essa direita. É, isso aí foi um pouco tenso. não pra essa direita, aquela direita. Mas de resto, sim, eu recomendo. Eu acho que vale a pena. Talvez. Quem quiser, espera a promoção. Mas esse jogo, assim, duas pessoas, vale a pena. Sei lá, Sniper Clips eu não recomendo tanto por duas pessoas. Acho que quatro fica muito mais divertido. Esse aí, duas pessoas, você sai feliz. Então foi isso, jogos que nós jogamos durante o mês de fevereiro. Lembre-se de votar, eu já esqueci os jogos, mas tá lá no site. Então você vai poder saber bem mais rápido. Eu lembro que tinha Pop in Twin Beaker que escolhi, eu não lembro o resto. Oi, Pilot Wings, já não. E Earth Defense Force, é isso, Earth Defense Force. Se votar e votar com outra conta, você já ganha, então... Quem quiser escolher, é só fazer um fake que já... Use todas as suas contas do Google, que você vai conseguir. E quais. Alguém quer mandar uma mensagem aí no finalzinho? Eu queria mandar uma mensagem, que eu falar que meus colegas aqui são descomprometidos com o checkpoint e eles não terminam as coisas. É só isso. E não aceitar a crítica, que é verdade. Eu não aceito, porque o jogo é ruim e não tenho obrigação de terminá-lo. A gente tem que começar a pagar as pessoas, aparentemente. Então é isso e até o próximo checkpoint no mês que vem.